Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Sejam muito bem-vindos a este espaço que acontece sempre à sexta-feira com reposição ao domingo. Nesta sexta-feira, 8 de março, contamos com a participação na Rádio Boa Nova do seu padre António Loureiro. Seu padre, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa na Boa Nova. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer podermos estar aqui a refletir um pouquinho sobre a vida da Igreja, sobre a liturgia do próximo domingo, neste tempo tão importante que é a Quaresma, que nos prepara para a alegria pascal. Vamos então procurar também refletir sobre a realidade do mundo que nos envolve um pouquinho e sobre as mensagens de vida nova e de esperança que a liturgia nos traz. O próximo domingo é então o quarto domingo da Quaresma. Seu Padre, como disse há instantes, vamos também falar desta data importante, que é o Dia da Mulher e este princípio da igualdade fundamental entre homem e mulher. Exatamente, então uma saudação a todas as mulheres neste dia, mulher que é tão importante na vida da humanidade e na vida dos homens, não é? Porque sem as mulheres a vida seria realmente muito mais difícil ou quase impossível, não é? Então não só porque a mulher é mãe, a mulher é esposa, a mulher é filha, a mulher é avó, a mulher é muito importante na vida familiar e depois também, com certeza, na vida social. Então, dizer que efetivamente para a Igreja existe este princípio fundamental, que é a igualdade entre homem, igualdade fundamental entre homem e mulher. Na Sagrada Escritura, quando apresenta a criação do mundo, põe o homem e a mulher iguais, ambos amados por Deus, ambos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Depois a cultura, a que foi fazendo diferenças e diferenças profundas, muitas vezes em função da força, quando a força é o que dá o poder, então o homem normalmente ou fisicamente é mais forte, então submete ou subjuga aqueles que não têm tanta força. E a mulher, nesse sentido, acabou por ser socialmente mais desconsiderada. Mas na Igreja temos este princípio e continuamos a afirmá-lo. São Paulo foi claro, não há diferença entre homem e mulher. À luz de Cristo, Cristo encarnou, morreu na cruz e ressuscitou, tanto por homem como por mulheres, para ele não há diferença. Portanto, se alguma diferença existisse na Igreja, podemos dizer que é entre os leigos e o ministério ordenado. Nos leigos, homens e mulheres são absolutamente iguais. O ministério ordenado é uma particularidade, porque também é uma diferença na comunidade cristã entre aqueles que têm o ministério ordenado e não têm. Entre aqueles que não têm, são todos exatamente iguais, neste caso homem e mulher. E por isso, muitas vezes, e isto, não sei se a Igreja, São João Paulo II diria que Cristo fez assim a Igreja e que a Igreja não tem poder para o modificar. Entretanto, continua a refletir-se muito sobre se a mulher pode ou não ser admitida ao ministério ordenado. Mas eu diria que o fundamental e mais importante que isso é que na Igreja todos os leigos, todos os batizados são iguais, à parte desta diferença entre ministério ordenado e não ordenado. Mas a reflexão é, será mesmo que são todos iguais na Igreja? E hoje de manhã pus-me a pensar, por exemplo, na nossa Diocese de Coimbra, organismos diocesanos, quantos é que são responsáveis mulheres e quantos é que são responsáveis homens? E é igual, essa é que é a verdadeira igualdade. E nós vemos que muitas vezes os cargos de responsabilidade continuam a não ser facilmente atribuídos às mulheres. Então, quando em questão de leigos, a igualdade é a mesma. Na prática, depois vemos é que as mulheres são aquelas que têm a parte mais importante, mais ativa, até mais comprometida, mais presente na vida da Igreja. Já falamos muitas vezes na questão da catequese, na questão da frequência dominical, na questão da transmissão da fé às novas gerações e aos filhos, onde a mulher sempre tem um papel muito importante. Então queria saudar muito justamente esta importância da mulher na vida da Igreja. A nossa experiência aqui na nossa unidade pastoral, felizmente também, a mulher ocupa um lugar, eu diria, de muita responsabilidade e de muita colaboração. Então saudar também todas as mulheres que colaboram ativamente na vida das paróquias, com os párocos, que são às vezes as pessoas que mais colaboram e que também podem assumir responsabilidades. E com muito gosto podemos dizer que há mulheres, efetivamente também nas nossas comunidades, que assumem responsabilidades pastorais e que são importantes. Então aqui também saudação para que todos sintamos que somos igualmente importantes e que para Cristo não há diferença entre homem e mulher. Cristo veio salvar o homem e a mulher de modo igual. Então, oxalá também nós, no nosso coração e na nossa prática, pois sabemos acolher o masculino e o feminino na complementaridade para o bem da Igreja e para a missão da Igreja. Muito bem, fica aqui então, Sr. Padre, esta saudação dirigida a todas as mulheres. De minha parte, muito obrigada. Avançamos então nas considerações. Sei que nos quer falar sobre a nota do Bispo de Setúbal sobre os batismos. Exatamente, o Sr. Domérico Aguiar, recém-chegado a Setúbal, fez agora recentemente, ontem, uma nota pastoral sobre a burocracia dos batismos, tentando simplificar as coisas. Portanto, o que ele dizia é que deixa de ser necessário na Diocese de Setúbal, isto prontamente se alargar também às outras dioceses, a autorização da Cúria Diocesana quando há uma transferência de batismo de uma paróquia para outra. Uhum. Pronto, então era uma burocracia que no fundo não é necessária, não serve para nada. E então prescindiu dessa autorização diocesana para a transferência de batismos entre as paróquias. E depois também entendeu que quando... Ou seja, de alguém que é de uma paróquia ser batizado numa outra paróquia? Era necessária a autorização do seu bispo, uhum, e também uma pequena taxa diocesana. Então o seu bispo diz, isto aqui é burocracia interna, que não adianta nada, nem serve para nada, então prescindimos disso. Como também teve outra nota interessante. Mas só é vinculativa para Setúbal? É diocese de Setúbal, mas estas coisas depois prontamente se alargarão, porque acaba por ser uma coisa com sentido. Portanto, é uma simplificação burocrática, também que existe às vezes dentro da própria Igreja. E depois uma outra simplificação, que é quando alguém padrinho tem que ser autorizado pelo pároco. Mas se é padrinho de outra paróquia, o padre de outra paróquia tem que autorizar. Então o seu bispo vem dizer, olha, também não é para que estamos a fazer isto, tanta confusão. Então o pároco é que vê logo se pode ou não pode e escusa de estar. O pároco da paróquia, não é? Exatamente, onde é o batismo, ele é que vai decidir se pode ou não pode, porque é que está a implicar outro. Portanto, no fundo é simplificar. Também é uma nota interessante. No fundo é valorizar o que temos, mas simplificando aquilo que é, no fundo, burocrático, que é administrativo e que não toca à essência e que às vezes também nos perturba e complica as coisas. Uhum. Portanto, então, saudar também. Quer as famílias, quer os senhores padres, exatamente, não é? Estão frequentemente a ser abordados para este tipo de situações, não é? São apenas burocracias sem necessidade, então, olha, também é um momento importante, interessante e que seguramente, futuramente, será acolhido também por outras dioceses. Muito bem, portanto é preciso descomplicar. Exatamente. Não é verdade? Seu Padre, apresenta-nos também esta pergunta: que relação entre a lei civil e os princípios cristãos? Isto a propósito, então, da lei do aborto em França, que passa já a integrar a Constituição. Não é? Exatamente, é muito interessante. Eu, por acaso, até tive a oportunidade de estar a escutar a intervenção da ministra Simone Veil na primeira, em 74, parece que foi, quando ela propôs a lei do aborto, houvesse essa mudança em que a lei do aborto pudesse ser legalmente permitido, mas ela afirmava que isso é sempre um recurso último, porque há sempre um sofrimento, há sempre uma contradição, mas é preciso também proteger a mulher que sofre, porque ninguém se preocupa com o sofrimento que às vezes a mulher tem, e depois somos prontos a condenar, mas pouco a ajudar. Então dava esta possibilidade, mas fazendo essa nota, que era algo de recurso e que há sempre um sofrimento escondido e que era preciso também ter isso em atenção. Agora aparece a França, que põe um direito constitucional a lei do aborto. Portanto, eu diria, uma lei totalmente contrária àquilo que são os princípios cristãos. E também fez-me também refletir sobre isso. Nós às vezes queremos que o Estado tenha os princípios cristãos, e na cristandade, de algum modo, foi assim. Agora desapareceu. Pronto, então, este aí foi o momento de uma ruptura final. Não é? Aquilo que a Igreja entende como um bem, o Estado pode entender que não é assim e pode fazer uma lei totalmente contrária àquilo que é um princípio cristão. E o que é que temos que fazer? Rasgar-nos a veste? Simplesmente, olha, eu diria, isto é uma oportunidade para que os cristãos sejam cristãos porque querem e de um modo convicto. Portanto, a lei civil... Exatamente, independentemente da lei. Não? Claro, a lei civil é lei para todos, é uma lei sujeita aos critérios do mundo, ao pensamento do mundo. A Sagrada Escritura até diz o vão pensamento do mundo, mas não obriga aos cristãos. E, aliás, em Portugal, por exemplo, aqui com o problema da eutanásia, que sempre, e todos vivos, em Londres, mas depois na prática é, olha, cada um faz o que entenda, seja responsável com as suas decisões, mas o cristão que defenda a sua fé e pratica a sua fé. Se a lei permite, pois que permita. O cristão que sabe o que é que tem que fazer ou não. Portanto, eu penso que também é uma chamada à autonomia da consciência cristã, que deve estar não sujeita à lei civil, nem à predominância da lei civil, mas devia ser consciente de si mesmo e defender os seus critérios. Em Portugal, durante muito tempo, não era permitido o divórcio por lei civil. Agora, o divórcio é permitidíssimo, mas o que é que nós vemos? Os cristãos são como os outros. Quer dizer, o princípio cristão ficou desenraizado. Muitas vezes nós não assumimos a beleza da proposta cristã. Então, concretamente esta lei vem dizer-me isso mesmo, quer dizer, no fundo, olha, cristão, ser cristão, opta pela tua consciência, opta pelos valores e interioriza os valores cristãos. E se a sociedade civil não defende esses valores, pois, olha, problema da sociedade civil. A sociedade civil é para todos, não é só para os cristãos, mas o cristão devia ser, era um sinal de esperança, como aliás foi no início do cristianismo. O cristianismo expandiu-se porque os cristãos viviam de um modo diferente, que era cativante para os que não tinham a fé. Então hoje estamos num caminho em que a fé será defendida desse modo, quando os cristãos viverem os seus princípios de um modo alegre e feliz, que seja interpelação cativante para aqueles que não têm esses princípios, nem têm essa fé. Então, é só dizer isso. Sim, né? Deixem aberto, não é? À consciência de cada um. Exatamente. E essa consciência, a forma como atuam num caso desses, não é? Em cada situação. Em cada situação. Agora, o que às vezes nos influencia muito, também no pensamento comum, é que às vezes apresenta-se um valor, como, ou melhor, aquilo que eu diria um antivalor, como se fosse um valor, que neste caso a pretensão é essa, um direito é algo que é algo bom, um valor, enquanto que já no início a primeira condição é um recurso, é uma situação limite que também devemos atender, podemos considerar, exatamente, e a consciência da pessoa. Pronto, então fica esta. Haverá casos e casos. Exatamente. Não é? O mesmo agora com as eleições. Vamos ter agora as eleições. O que é que o cristão deve fazer? Deve atuar segundo a sua consciência. Não se deve demitir da vida política ou da vida social, mas depois deve atuar segundo a sua consciência, segundo a sua própria liberdade e segundo aquilo que entende que é o melhor para o país. Portanto, eu penso que isso é o que cada um de nós deverá fazer, não nos demitindo. Portanto, eu penso que o participar é importante. Então, se eu sou cristão, não posso abster, ou posso não ir participar, eu posso fazer tudo o que quiser. Exatamente. Posso fazer segundo a minha consciência, aquilo que acho que é melhor. Agora, é bom é que reflita. Mas tendo esse direito, não é? Tendo o direito de votar, porque não expressar o nosso direito, não é? Mas isso é o que dizemos a toda a sociedade. É? Exatamente. Aos cristãos dizemos o mesmo, que não expresse e veja. Mas se houver alguém que dissesse, não, para mim, a minha consciência é que não devo votar, nem devo participar, porque acho que isto aqui, ou parece-me que isto é tudo uma farsa, são os mesmos, sempre defender os interesses, que ninguém defende os interesses. Mas não ajuda, não contribui para qualquer solução. Mas depois também não tem problemas. Ora, aí é que está. Não é? Portanto, no final, o que é que eu vou fazer? Depois também não pode criticar muito, porque exatamente, também não fez a sua participação. Pois, eu vou votar e expresso o meu voto, como entender. E cada um o faça também do mesmo modo. É isso mesmo. Sr. Padre, estamos na Quaresma, há também atividades que estão a decorrer. Exatamente, temos algumas atividades próprias da Quaresma. Quaresma é sempre um tempo propício para a reflexão e no meio de todas estas coisas quase nem nos damos conta. Vamos ter lições, vamos ter a Feira do Queijo aqui no nosso concelho, mas ficam aqui alguns convites que são momentos muito importantes e que os cristãos, justamente o que dizia antes, na sua consciência, na sua liberdade, poderão escolher. Hoje irão começar às 24 horas pelo Senhor, na paróquia. Esta sexta-feira, não é? Exatamente. Portanto, são 24 horas consecutivas de adoração ao Santíssimo. Também hoje o Santo Padre irá começar umas 24 horas de adoração ao Senhor em Roma, numa paróquia, que até irá começar com uma celebração penitencial, de onde ele próprio se porá também, ele que até se costuma confessar, e depois ir confessar alguns penitentes. Portanto, no fundo, é um momento de poder louvar o Senhor, parar, estar ante Cristo, que nos ama, que vai sofrer paixão por o nosso amor e que na Eucaristia se faz presente como alimento e como oblação, oferta de amor para todos nós. Então, um convite para que também possamos participar. Igualmente, temos a Via Sacra, que é uma oração própria das sextas-feiras, da Quaresma. Da Quaresma, não é? Da Sexta-feira Santa, tínhamos aqui a tradição de uma via sacra ao vivo na paróquia da Bobadela, ultimamente não se tem realizado, mas haverá também a celebração da via sacra em cada paróquia, também aqui no nosso caso do hospital. Portanto, em que todos são convidados, exatamente, de alguma forma a acompanhar aquilo que foi o percurso de Jesus. Da paixão de Cristo, e por isso é que é tão importante, é um momento de reflexão, de olhar para o Senhor, ver o que lhe aconteceu e o porquê de tudo isso. Portanto, no fundo, é por nós, é por mim, diria São Paulo, o Senhor padeceu por mim, porque me amou e se entregou por mim. Isso é o que cada um poderá dizer. No nosso caso, seremos também, 2 8 dias, oração da Via Sacra das Crianças, na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital. Então, também convidamos não só as crianças da catequese, mas toda a comunidade a poder participar nesse momento de reflexão em que olhamos para Cristo, para o seu caminho, a caminho do Calvário, para a sua morte na cruz, na expectativa depois da sua gloriosa ressurreição. É um momento importante. Eu espero também todos possamos dar algum tempo para esta reflexão quaresmal. Uhum. E além disto, também temos a oferta das confissões. É muito importante que possamos também acolher o sacramento da reconciliação, que no fundo é reconhecer que Deus é bom e eu sou um pecador, eu sou alguém que não amo, nem tenho o amor de Deus que recebi no batismo. E o pecado é que eu recebi a graça do batismo e agora não vivo essa graça, então tenho de me pôr ante o Senhor a refletir, a procurar melhores caminhos, a corrigir comportamentos equívocos, que às vezes também nos acontecem, a mudar o sentimento do coração, ir à procura da vida e do amor que está em Deus e que devemos também expressar na relação com os outros. Então também esse convite aqui na nossa paróquia será neste sábado, a partir das 15h30. Então vamos também participar no sacramento da reconciliação, que é sempre um momento de graça e de oportunidade de retomar uma vida com um amor maior e com a força da palavra de Deus no nosso coração. Porque aquela prática do eu confesso-me a Deus não vale, não é, seu padre? Sim, é vale, também vale. Também vale? Também vale. E, aliás, é o primeiro momento. O primeiro momento é eu confesso-me a Deus. Mas depois há um momento sacramental em que eu, no fundo, faço o que disse o Senhor. O Senhor disse aos apóstolos: a quem perdoares os pecados serão perdoados, e a quem os retiver serão retidos. Portanto, o Senhor até aqui psicologicamente foi muito assertivo, porque no fundo, quando eu estou, eu confesso-me a Deus, mas eu confesso-me ao meu Deus, confesso-me a mim próprio, quer dizer, no fundo auto-justifico-me, mantenho-me nos meus princípios. A confissão é expor-me ante outra pessoa que me escuta, que representa a Cristo e que também tem uma palavra para me dizer. Como Jesus disse a Zaqueu: desce que hoje queres ficar na tua casa. E quando ele se arrependeu também disse: olha, hoje a salvação também é para ti. Então é essa experiência de estar com Cristo e de escutar que Cristo me perdoa, mas que Cristo também me interpela e que também me desafia à mudança. Não é eu opto porque eu confessar-me a Deus, é eu resolvo tudo. Eu sou Deus de mim próprio e eu faço tudo sozinho. E Jesus vem dizer que eu sozinho não posso fazer tudo. Quem faz em mim é Deus, é que atua em mim. Portanto, a confissão é também, diria, um momento privilegiado que até nos faz bem, como um desabafo, como uma abertura de coração. Uma limpeza, não é? Exatamente. Da alma. Mas depois, como uma mudança em um caminho interior, que também é muito importante. Vamos então, Sr. Padre, olhar agora para a liturgia de domingo. A primeira leitura do segundo livro das Crónicas deixa-nos esta mensagem: mais além do pecado do povo, Deus oferece uma nova possibilidade. É verdade. Portanto, isto é já não uma leitura do Antigo Testamento, mas tem palavras que parecem também muito atuais. Dizia: naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades. E depois diz: imitando os costumes abomináveis das nações pagãs. Portanto, no fundo, o que é que acontecia? Os princípios constituíam a fé de Israel. Quando estavam na sociedade civil, faziam como os outros. É o que dizíamos há bocadinho, fazemos igual. Atuavam como os outros. E então o Senhor vem lamentar este comportamento. E depois, o povo de Israel sempre via que a consequência do pecado era uma desolação ou uma dificuldade acrescida para o povo. Neste caso foi o exílio da Babilónia. Portanto, havia algo, uma consequência da infidelidade. Era a desarmonia do povo, era a derrota entre os exércitos estrangeiros, entre as dificuldades. Foi o exílio, mas depois vem sempre também com uma promessa de salvação. E então, neste caso, é o anúncio de que Ciro, rei da Pérsia, irá libertar do exílio o povo de Israel, irá permitir que regressem à sua pátria, irá ajudar na reconstrução do templo, ou seja, no dar de novo a liberdade e a possibilidade do culto para o povo de Israel, e que agora é a oportunidade para que eles sejam fiéis à sua fé e não andem sempre nesta fuga para a sociedade pagã, digamos assim, serem como os outros. Então os cristãos, eu diria que também podemos acolher esta palavra, também com esse desafio, que as minhas infidelidades se possam transformar em fidelidade ao Senhor, que eu abandone o conceito daquele que não tem fé, os princípios daqueles que não vivem o amor de Deus, e que seja, que acolha no meu coração e na minha experiência da relação de uns com os outros aquilo que Jesus me veio ensinar: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, o cristão é aquele que está desafiado continuamente a amar o próximo, e quando não faz, está também naquilo que chamamos então o pecado, ou seja, não está a desenvolver as potencialidades que recebeu e a sua identidade cristã. Muito bem, seu padre, a segunda leitura da carta aos Efésios, retiramos um pensamento desta leitura: o homem peca, mas Deus salva. Está sempre lá, não é, seu padre? É o tempo agora da quaresma, portanto as leituras vêm sempre acentuando, não é? Diz: Deus é rico em misericórdia pela grande caridade com que nos amou. Nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, Deus restituiu-nos a vida em Cristo. E foi pela graça que fomos salvos. Portanto, no fundo, o que é que ele disse? Isto aqui, a graça de Deus, esta possibilidade de que eu não viva escravo ou subjugado ou sujeito às minhas paixões e aos meus pecados e à minha ira e à minha vingança, o meu derrotar o outro com a força do poder, sou mais forte, portanto tens que se subjugar, ficas meu escravo. Portanto, o Senhor vem dizer: olha, não, o Senhor em Cristo vai nos oferecer uma possibilidade nova, né? E por isso diz: de facto, é pela graça que foste salvos, por meio da fé. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. E não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Não é porque eu me esforço que eu me vou salvar, é porque Cristo me oferece um caminho novo, me oferece a sua misericórdia. E por isso, a fé cristã assenta-me o ponto de partida, é descendente, é Deus que vem ao nosso encontro. A graça é dom que Deus me dá. Então é a possibilidade de eu acolher esta presença de Deus Salvador no meio de nós e depois poder viver a vida nova. Para o cristão, as obras deveriam ser um agradecimento pelo dom da graça de Deus receber as obras, quer dizer, o fazer o bem. É agradecer porque Deus efetivamente me tocou e me renovou, me transformou interiormente. Então é realmente este mesmo convite que aparece nas leituras deste domingo, de podermos renovar-nos para que aquilo que Cristo faz na cruz o possamos acolher como princípio de vida nova, ou seja, que eu possa louvar a Deus, possa amar o meu irmão. Muito bem, seu padre, vamos agora também olhar para o Evangelho segundo São João. Transmite-nos esta ideia de que o Filho do Homem será elevado para que todo aquele que acredita nele tenha vida eterna. Esta é uma citação da leitura do Evangelho. Uhum. Será elevado na cruz, não é? Para que todo aquilo que acredita tenha nele a vida eterna. Portanto, a Igreja também quer transmitir este grande dom. Nós anunciamos a vida eterna. Se não fosse a vida eterna, possivelmente o cristianismo não teria muito sentido, porque a luta contra o mal, parece que o mal é que teria a vitória, e nós não teríamos nenhuma solução. Mas o que Deus está a oferecer é a vida eterna, a vida que vence a morte, a vida que é para sempre, a vida que vai mais além daquilo que nos acontece, daquilo que é a vida material. E curiosamente, na segunda leitura de hoje, São Paulo até diz: Deus sentou-nos com ele no céu. Como, quer dizer, esta vitória que Deus nos dá já podemos saborear, que é a vitória sobre o mal. Portanto, aqui o caminho que São João neste Evangelho apresenta é justamente este: quem acredita nele não é condenado. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, não é? Porque as suas obras eram más. No fundo, é este convite para podermos acolher pela fé o Senhor que nos vem salvar. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz para que as suas obras sejam manifestas, que são feitas em Deus. Portanto, no fundo, o convite é este seu olhar para Cristo na cruz, e por isso é o olhar da Quaresma. O Senhor nos atrairá para Ele. Atrairia todos para mim. Porquê? Porque verão um amor que vai até ao fim. Jesus na cruz acaba por perdoar a todos. E nestes dias, conversava com uma pessoa que me dizia ao seu padre, esta situação eu não posso perdoar. Pois. Porque fui tão ofendido, foram tão injustos comigo, que eu em vida não posso perdoar. Eu acho que nem na hora da morte eu posso perdoar. E de repente lembrei-me desta situação de Jesus, não é? Sim, Jesus na cruz perdoou. Perdoou até este passo que eu não sou capaz de fazer. Jesus fê-lo. E fê-lo como? Dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Portanto, aquele que faz o mal, mesmo que o faça a propósito, não sabe o que faz. Não sabe o que está a fazer. E por isso posso perdoar, porque Jesus perdoou assim, deste modo. De algum modo, sendo condescendente com aqueles que lhe faziam mal. Porque ante Deus dava-se conta que o amor vence tudo. E quando o amor é muito, eu posso então dizer que o outro, mesmo fazendo a guerra, mesmo prejudicando-me voluntariamente, não sabe o que está a fazer. Porque o amor, o mal, nunca me poderá vencer. Nunca poderá vencer aquele que é o amor. E é isso que Cristo mostra na cruz. E quando Cristo veste o seu sangue, perdoando, está-nos a dizer que tudo pode ter o perdão. E o perdão é para tudo e para todos. E por isso é que olhar a Cristo na cruz, detenidamente, é a força que eu tenho para poder também perdoar. Para poder abrir o coração a este dom e este abraço de Deus, que é de salvação. E como dizia Jesus, é de vida eterna. Mesmo que eu depois tenha que passar pela morte como Jesus, eu sei que a ressurreição, que a vida que vence a morte, também me será concedida. Então o cristão devia ter também um pouquinho esta visão, que aliás é muitas vezes o que nós anunciamos com boa nova nos funerais. Não é nada, que é um momento difícil, que a pessoa está ante a dor, mas não é uma dor do vazio e do desespero. É uma dor na esperança de que a vida há de vencer a morte. Isso aconteceu em Cristo como o primeiro, e há de acontecer também a nós que nele acreditamos, como dizia Jesus, aquele que acreditar nele tem vida eterna. Por isso é tão importante que o nosso coração se possa também abrir à vitória de Cristo. Contemplar a Cristo na cruz é deixar-se cativar por Cristo. Temos, por exemplo, o testemunho da Madre Teresa de Calcutá, que um dia foi justamente na cruz, vendo Cristo na cruz, escutando estas palavras, tenho sede. Ela sentiu que este tenho sede era a sede dos irmãos que necessitavam de amor. Então dedicou-se a amar o próximo, os mais desfavorecidos, aqueles que todos rejeitavam. E ela não tinha nada a ver com isso. Olha, vou amar este pobre, porque estou a saciar a sede de Jesus. Ou seja, estou a amar a Jesus no alto da cruz. No alto da cruz, Jesus cativou o meu coração. E agora, a minha vida é responder oferecendo-lhe, dando todo o amor em todas as circunstâncias, porque Ele me amou aí e amou-me até ao fim. Então este convite também para que nos deixemos surpreender um pouquinho por este amor levado até o extremo, levado até o fim. Amor que abraça todo o homem, toda a situação, que cobre de amor todo o pecado, para que também nós possamos participar desta vida nova que brota de Cristo na cruz e que nos alcança a todos. Muito bem, Sr. Padre, já olhámos então para a liturgia deste domingo, 10 de março, então o quinto domingo da Quaresma. Estamos quase a concluir o nosso programa nas Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Temos um tema para partilhar com quem nos escuta. Exatamente, hoje é o Dia da Mulher, então nada melhor que exaltar a melhor mulher que de todos os tempos, que foi seguramente Nossa Senhora, não só porque foi a mãe de Jesus, mas que foi aquela mulher que amou sempre, confiou até ao fim, que tinha no seu coração a palavra de Deus, que dava glória a Deus, porque sabia que Ele olha para a humildade, para a simplicidade, para a pequenez, e é capaz de fazer do pequeno grande. Então temos aqui um cântico dirigido a Nossa Senhora, que é o Ave Maria, neste caso de Schubert. Portanto, acabou por ser também um momento cultural, não só para os cristãos, mas um momento especialmente belo. Mas, no fundo, é a oração da Ave Maria. agradecendo a Nossa Senhora ter sido também a mulher fiel, a mulher de si, a mulher que hoje também nos continua a inspirar e a mulher que pode inspirar todas as mulheres e todos os homens, porque ela é para todos. Vamos então ouvir. Ficamos então com esta sugestão belíssima do Sr. Padre António Loureiro no fecho do nosso programa das Palavras de Esperança. Sr. Padre, estamos a terminar a nossa edição de hoje. Terminamos então com mais, com a mesma saudação do início, então todas as mulheres que se sintam felizes neste dia, tanto na família como no aspecto laboral. Sabemos que a questão laboral às vezes também traz bastante dificuldades à mulher, à condição da mulher, mas vamos caminhando também para uma sociedade, pelo menos na cultura ocidental, paritária, ainda que também muitas outras sociedades não deram ainda este espaço e a mulher seja muito mais, esteja numa condição muito mais difícil, muito mais subjugada. No entanto, vamos caminhando e, oxalá, a alegria do Filho de Deus seja tão viva. vivido igualmente pelo homem e pela mulher, ou seja, por todo o ser humano. É isso mesmo, seu padre, também partilho dos seus votos. Nós marcamos encontro num próximo programa das Palavras de Esperança. Nós ficamos por aqui, já sabe que marcamos encontro para a próxima semana. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.